Hoje poupo-te. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja rei do reino de aquém e de Alendor. Ser poeta é tudo isto e algo que resta. E eu sou poeta. Olá, parede do meu quarto. Como tens passado? Eu é que me passo, como diz a juventude, quando insistes em não divulgares o teu estado, nem quando eu pergunto. Não gostas das minhas perguntas? Preferes que eu fique calado, tal como tu? Bom, não sei. Para não variar, não sei. Sei que sou poeta, como estava a relatar. Não transformo isso na minha profissão, nunca transformei. Escrevo porque é uma forma de expressar o que penso. Poetizo porque gosto de realizar trocadilhos com as palavras. Já deves ter reparado. Partilho versos para ajudar as pessoas. Confusa? Sabes que ainda há pessoas que gostam de ler ou de ouvir poemas. Mesmo que não acredites, ainda há indivíduos que apreciam a arte. Que sabem o que é arte. Arte escrita, arte poética, neste caso. Se elas e se eles gostam, se ficam felizes ao cruzarem-se com os meus versos, eu estou a ajudá-los a tornar mais risonho aquele pedaço dos seus dias. Sou amigo, solidário. Aliás, mais importante do que ser poeta é ser solidário, em qualquer oportunidade que surja para isso. Nem que seja a escrever para os outros lerem ou ouvirem. Importa é solidarizar-me. Achas que não? O Mário, que não é preto, acha que sim. Ser solidário assim, para além da vida, por dentro da distância percorrida, fazer de cada perda uma raiz e provavelmente ser feliz de como aqui chegar não é mistério contar o que já sabe quem souber o estrume em que germina a ilusão, fecundará por certo esta canção. Ser solidário, sim, por sobre a morte, que depois dela só o tempo é forte e a

assim para além da vida. Por dentro da distância percorrida, fazer de cada perda uma raiz. E provavelmente ser Mas dizia eu, no início deste nosso encontro 4 mais 4, que hoje decidi poupar-te. Poupo-te, por exemplo, à prisão. Estou a trabalhar em Alcoentre, junto dos judeus que saíram da montanha para o vale. Bem, para ti não é um vale propriamente famoso. Possivelmente nunca tinhas ouvido este nome até hoje. Alcoentre era... Bom, deixa lá. Eu trabalho lá, numa fase pouco feliz, mas curta, da minha carreira profissional. Guarda prisional não condiz comigo. Não concordas? Mas estou lá, nessa função, a substituir um exilado, sobre o qual nunca soube de forma concreta o que sucedeu. Estão lá a guardar e a vigiar os alegados criminosos. Mas eu quero soltar aqueles prisioneiros, a quase todos. Creio que alguém se baseou nesta minha vontade, para mais tarde criar uma melodia popular. Vejo que a falha, segundo a lei da época, da maioria daqueles homens foi falar. Estou num período e num contexto nacional em que falar é um gesto controlado, limitado. Eu controlo-me e limito-me ao silêncio. Quero dizer aos altos responsáveis daquele estabelecimento que aquela gente deveria estar nas respectivas casas, nunca ali. Mas prefiro o silêncio e agir. Oh, raios! Esqueci de fechar a porta de acesso ao exterior. Então, o que se passa? Deixaram fugir mais umas dezenas, centenas? Não fui eu. Que se passa? Então isto não é uma ameaça. Ali andam mãozinha de riaça. Deixaram fugir mais 89. Que se passa? Então isto não é uma ameaça. Ali andam mãozinha de riaça. Deixaram fugir mais 89. Os pides desceram pela corda alegremente. Os guardas andavam passeando em Alcoentre. E a esquerda levou com mais um corno pela frente. Esta maldade não se faz à gente. Que se passa? Então isto não é uma ameaça. Ali andou mãozinha de riaça. Deixaram fugir mais 89. Que se passa? Então isto não é uma ameaça. Ali andam mãozinha de riaça. Deixaram fugir mais 89. As grades foram todas cerradas a preceito. A fuga aproveitou-se do que era imperfeito. E a esquerda, por causa da vergonha deste feito, pode apanhar uma bala no peito. Que merda! Que se passa? Então isto não é uma ameaça. Ali andam mãozinha de riaça. Deixaram fugir mais 89. Que se passa? Então isto não é uma ameaça. Ali andam mãozinha de riaça. Deixaram fugir mais 89. Quem foram os que fora das grades ajudaram? Quem foram os que dentro das grades os armaram? À esquerda, não esquece os tubarões que a torturaram. Não pode perdoar se a enganaram. Que merda! Que se passa? Então isto não é uma ameaça. Ali andam mãozinha de riaça. Deixaram fugir mais 89. Que se passa? Então isto não é uma ameaça. Ali andam mãozinha de riaça. Deixaram fugir mais 89. Agora é A vigilância é tudo o que nos resta. Para os pides, a vida na prisão era uma festa. E a esquerda tem mais do que razão quando protesta, pois pode apanhar um tiro na testa. Que merda que se passa, então isto não é uma ameaça. Ali andou mãozinha de riaça, deixaram fugir mais 89. Deixaram fugir mais 89. Quero poupá-los ao sofrimento injusto, quando já tanto haviam sofrido. Eles e as pessoas lá fora que o esperavam. Deixei-os ir. Surpreendentemente, nunca descobriram o meu gesto, mas, estranhamente, não permaneci naquele posto durante muito mais tempo. Ainda bem. É que aquela porcaria... Bom, porcaria é uma forma minha de repetir o que escutamos há pouco. E vamos ouvir novamente a seguir. É que a porcaria não reina só cá. A área da porcaria não se restringe ao nosso território. Sentir-se-ia demasiado apertada. Há que ir para longe, atravessar o Oceano Atlântico, por exemplo. Eu vou para longe, tu não. Ficas aqui, só desta vez, porque quero poupar-te de terminar dos cenários paulistas. Há praças sujas, patrulhas dispensáveis, pelo menos que tu dispensas. Nem conheces o funcionamento que está na origem daquelas patrulhas. És virgem? Há visões e aptidões indecorosas, toques e remoques desnecessários. Até poderia achar giro, engraçado, mas o abuso leva à imundice, à porcalhice. Poupem-me também. Espera aí. Estão a acenar na minha direção. Aquela praça suja, com merda de pombo, patrulhada pelo sexo. Ele chega às quatro, polindo sapato, pra vender o seu amplexo. E os homens passam, notam seu bigode, mas na coxa se extravasam. Veio sua amiga, a loira José, convidando pro café. E ao segundo brande, já José se expande, esboroando seu batom. Amanhã não estaremos aqui, veja se bebe um pouco e sorri, tira esses olhos. O avião vai direto pra lá. Vamos embora dessa aflição. E Manuel Morena tomou seus calmantes por causa dos joanetes e disse cansado que estava assustado, pois nunca tinha voado. Se é um acidente, se o passaporte, será que não sentes o medo da morte? Me dá um cigarro, me dói a cabeça. Pra que tanta pressa e a depilação? Amanhã não estaremos aqui. Veja se bebe um pouco e sorri. Tire esses olhos do chão. O avião vai direto pra lá. Vamos embora dessa aflição. canto da praça. Quem passou podia ver duas prostitutas tão deselegantes acenando pra você. Poupo-te a desilusões, a estas e a outras. Quais? Ora, tantas. Contei 451 com a ajuda dos compinches de Coimbra. Não tinhas noção desse número. Pois, nunca me acompanhaste até ao mundo que existe lá fora. Convites não faltaram, mas tu estás ocupada constantemente, presumo. Eu retalho aqui uma síntese do que poderias, do que irias encontrar ao sair deste quarto. Pessoas bonitas, generosas, acolhedoras, sim, muitas. Pessoas feias, enfiadas, rudes, sim, muitas. Que grupo é que comanda, perguntas tu? Não sei responder. Ainda não vi um estudo à volta deste assunto. É estranho, já que os meus netos falam-me sobre estudos todas as semanas. Há estudos sobre quase tudo nos dias que correm. Não sei responder com números que já foram publicados, mas tenho a ideia, e quase a certeza, de que é o segundo grupo que está na frente da classificação. Visão pessimista, dizem uns. Perspectiva realista, dizem outros. De que lado ficas? Ficas do meu lado, claro, porque eu também estou aqui para te proteger, tal como tu a mim. Enquanto estiveres perto de mim, ótimo, maravilhoso. Não és o meu pastor, mas nada me faltará. Diz a canalha, brinca comigo, ou brinca comigo, eu peço-te, fica comigo. E olha que é raro eu pedir alguma coisa. Tu sabes que é. Por acaso, ainda na reunião anterior, pedi-te para não me deixares. Já me tinha esquecido. Yes, it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. And I don't want you to leave, will you hold my hand? No, won't you stay with me? Cause you're so emotional. This is not a good look. Gain some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. So won't you stay with me? Oh, I know Não fiques aborrecida por eu preferir que fiques sempre cá dentro. Eu procedo dessa forma porque quero poupar-te a estes contextos de individualidade, de injustiça, de intenções ruins. Entende-me. Aqui dentro, a vida é maravilhosa. A vista, esplendorosa. A companhia, superior. Fecho mais um encontro com elogios. É pena terminarmos este diálogo inclinado, logo hoje que me cheguei para este lado, aqui mais perto da varanda, como vês. Porque já reparaste no quão maravilhosa está a noite? Desfrutemos. E coloquei o Clapton no vinil. Tonight. And I Thank you. Thank you, Kasu.